olho dela é parar na minha frente. Com esse sorriso acha que me engana. Na onda me diz o que você sente. Inconsequente, me chama. Ela é toda sexy, ela é toda fashion. Ela é toda fashion. Ela é toda sexy, ela é toda fashion. Ela é toda fashion. Igual um anjo bem na minha frente. Diferente de tudo que eu vi antes. Parece até o brilho da minha corrente. Mas são seus olhos diamantes. Eu não entendo como ela consegue fazer eu me apegar. No seu cheiro, na sua pele, na sua boca. Mas você se esconde porque tem medo de se entregar. Baby, um jardim sem flores é o que resta se tu me abandonar outra vez. Me deixa poder te tocar outra vez. Te levar no banco do carro outra vez. Fumando e bebendo vinho português. Ela gosta de usar Fendi, e a Yves Saint Laurent que ela paga e não pede. Toda de preto veio combinando com a minha pele. Só quero te mostrar a vida que tu merece, vida que tu merece. Eu não entendo como ela consegue fazer eu me apegar. No seu cheiro, na sua pele, na sua boca. Ela é parar na minha frente. Com esse sorriso acha que me engana. Na onda me diz o que você sente. Inconsequente, me chama. Ela é toda sexy, ela é toda fashion. Ela é toda fashion. Ela é toda sexy, ela é toda fashion. Ela é toda fashion. O medo dela é parar na minha frente. Com esse sorriso acha que me engana. Na onda me diz o que você sente. Inconsequente, me chama. Ela é toda sexy, ela é toda fashion. Ela é toda fashion. Ela é toda sexy, ela é toda fashion. Ela é toda fashion.